Mike Yank, diga. Mike Yank, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta. Confirma essa entrada, tem? Ah, infelizmente nós não encontramos ninguém, nenhum oficial da Infraero para pedir sua autorização prévia. Tem, só está disponível. Ok, muito obrigado. Então, Mike Yankee, já coordenado junto ao fiscal de pátio, o está livre para eu seguir, reporta no término. Ok, reportaremos, muitíssimo obrigado por sua ajuda. vida que você vai marcar. Muito obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike. Yankee antes para cima. Mike Yankee antes na posição 3 do Patrão. Pedindo autorização para reforço com posição 2 do Patrão. Confirmando posição 02. Positivo. Temos para 02 do Patrão. Entre o Mike Yankee antes, tá livre para seguir o reboque, reporta no término. Ok, reportaremos. Obrigado. Do Alfa XR90. Alfa XR90, prossiga. Bom dia, estamos com a posição de giro de motor de lançamento aos 10 minutos aqui no Parque 3 do aeroporto Pantera. Sim, Alfa XR90, reporta no término, ajuste no 012. Salvador, Papagango, Mike, Fox, Trax, Zerra, Lavega, Sete, aqui, vou falar uma base aqui da Nova Sete. Gente, Mike, Fox, Sierra, confirmando a minha FR já cancelada, prossegue visual. Negativo, tá prosseguindo a visual. Gente, repórter girando base no 7, o ajuste no 0 e no 2. Repórter lá no 2, o ajuste, Mike, Fox, Trax, Zerra. Mike Fox da Serra, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1, 0, 0 graus, 8 por 9. Pouso autorizado, pistão no 7, Mike Fox da Serra. Papatango Golf Quilosca, autorizado cruzamento da final 1-0, repórter girando base final 1-7, não atraso para reportar. Cruzaria o traço pela direita para o Golf Quilosca? Quilosca, prossegue a critério, não atraso para reportar na terminal, ok? Paciente circulará o traço pela direita, reportará o, na perna... pela base, pela direita, no nosso teto, vou passar até o Golf Quilosca. Cliente, Golf Quilosca, ajuste no 0 no 2. Yes. Mike Yankee, bom dia. Pela direita, 17, controle baixado travado, Papatã, Golfo Quilosca. Papatã, Golfo Quilosca, avistado, pouso autorizado, pistão 97, vento 100 graus, 7 nós. Golfo Quilosca. Lógico, no solo azul 1, confirmando parte. 20, próxima direita, papal, estacionar na baita, frequência livre, em 2. bom dia, Alfa Tilo Lima.